Valdo está pela ponta direita, bola para o Nuno Valdo, Valdo em cima do Casemiro, bola com o Valdo, Valdo para cima do Casemiro, Casemiro de um lado, Luiz Carlos Martins de outro, na entrada da área, salva Luizio, olha lá, para bola amigo, entrou para tentar, uma bomba, bola passou, é gol! Gol! Lima! Gol do Grêmio, 2 minutos e 45 segundos, uma cruzada de Bonamigo, numa falha de marcação da defesa do Internacional, Aloísio tentou no carrinho, deu para Bonamigo, uma bomba para dentro do gol, entrou Lima, dividiu com os zagueiros, com o goleiro, o sonhador, centroavante, goleador, sonhou que ia fazer e já fez, 1 a 0 Grêmio, marchando para o tetra.